elite que tá no bem bom aí da parte de cima. No clima da rotina, a parte de baixo abre a cortina. Em cartaz a realidade, no palco o drama da favela. O ingresso pode custar a vida, o sangue pode jorrar na passarela. Passarela, passarela. O tema é problema e não tem palavra mágica. O roteiro é baseado no pó, de forma triste e trágica. Neste ato não tem herói, não sobrevive os fracos. De mamando a caducando, ninguém escapa dos fatos. Não firma salto alto, a queda é brusca, se pisa em falso. Cantando, dançando, comédia não trepa no palco. O traidor tá bem disfarçado, pode ser a sombra do seu lado. A regra é piscar com um olho bem aberto e o outro mal fechado. Com fome se dorme, com pesadelo se acorda, é foda. Cadeira de duas rodas, carro da moda é mais do que foda. Lameiro, bueiro, mau cheiro. Ladeira, poeira, ieira sem beira. Correria, gritaria. O teatro vira arena, a luz do dia. Se cachaça fosse leite, ninguém passava fome. Farinha com ovo de segunda a sábado, domingo só pão com salame. Se maconha fosse livro, a favela seria Academia Brasileira de Letra. Ninguém confia em ninguém, se confiar é treta. Ter uma vida digna é como ganhar na loteria. Marmanjo se espreguiça ao se levantar ao meio-dia. Não tem basquete, cinema, lazer, não tem clube de diversão. Tem lixo, cemitério, igreja, álcool, fumo e ladrão. Em todo barraco tem uma bíblia, uma ilusão e uma televisão. Em todo barraco tem uma bíblia, uma ilusão e uma televisão. Vagabundo, a morte chega em fração de minutos. Não tem hora e nem roupa apropriada para o luto. Jornal do dia não se vê, cobre o cadáver na viela. Garoto de 12 não lê, lidera boca na favela. Favela, favela. A lei é da mordaça, não perdoa língua grande. Iniciais do crime no muro em letras vermelhas de sangue. Os animais fardados, irados, matam na surdina. Na fissura da grana se associam ao tráfico de cocaína. Conversas discretas e indiscretas no comentário da esquina. Mais um recorde de entrada no arquivo do hospital. Mais saco nos buracos do cemitério local. Lá vem o figurante do IBGE e o censo trágico. Aumentou-se o crime, intensifica-se o tráfico. É foda, mais fumo, mais pó, mais moleque nas rodas. A graça que falta é encontrada nas drogas. Na escola, pouca matéria que interessa, muitas greves. O futuro é breve, até analfabeto escreve. Até analfabeto escreve. Sofrimento faz a trilha dos acontecimentos. A favela é feia por fora, é sofrida por dentro. Sem troco, sem perspectiva, o dia é longo. Cair na mão dos homens, dói no lombo. É certeiro tombo, ansiedade se cresce, esperança se encurta. Favela grita aflita, o planalto no alto não escuta. O playboy do lado oposto sorriu travessão em outro teatro. Por aqui o sangue chora sem previsão de comida no prato. O pai de família pra disfarçar o fracasso corre pro boteco. A pele fina, a barriga inchada, tipo a do seu boneco. O filho mais novo, 11 de idade, enrola um beck no mocó. A filha de 13, cara de 20, vem de troca e dá dó. E o mais velho cheirou que pirou, tá com a aparência do meu avô. A mãe mal amada se vira e se conforta no ombro do pastor. O irmão na tranca segura a lombra do arrependimento. O rap canta outro epílogo dos mesmos acontecimentos. A cortina é de luto e a luz é de vela. Sessão acaba enquanto o palco for favela. A cortina é de luto e a luz é de vela. Igreja de todos os credos aclamam novos adeptos. A polícia, ao invés de orientar, mete porrada nos mais espertos. Sem pai nasce a nova safra de atores do futuro. Talvez algum deles consiga fugir para um lugar mais seguro. Talvez a sociedade resolva tomar conhecimento dos problemas. Talvez a polícia una um jovem sem força de um algema. Talvez o governo seja o vilão do seu próprio sistema. Talvez as estrelas da elite façam parte da próxima cena. Talvez sim, talvez não. Talvez eu faça outra peça com mais sangue no chão. Talvez o garoto ensaie o seu primeiro ato de arma na mão. A próxima peça talvez tenha um monte de atores revelado na prisão. Talvez outros velados no caixão. Talvez outros em pedaços no chão. Talvez mais realidade, talvez menos ficção. Talvez mais verdade, talvez menos religião. Talvez mais teatro, talvez menos realidade. Talvez um mundo melhor, tomara que não seja tarde.